deserto a jornada, a dor e a aflição. O povo clamou ao Senhor em busca de direção. Por que nos trouxe, ó Deus, a este lugar? Sem pão, sem água, a alma se angustiar. Sobe, poço, canta liberdade. A água que jorra é bênção da verdade. Olhe para a serpente, a cura vem do alto. Em ti, Senhor, encontramos o asfalto. O Senhor ouviu o clamor de Israel, entregou os cananeus e fez o seu papel. Sion se levantou com força e traição, mas em ti, Senhor, tivemos a salvação. Sobe, poço, canta liberdade. A água que jorra é bênção da verdade. Olhe para a serpente, a cura vem do alto. Em ti, Senhor, encontramos o asfalto. E quando a batalha parece sem fim, tua mão poderosa nos guia assim. Dá-nos força, Senhor, em nosso caminhar. Pois em tuas promessas podemos esperar. Sobe, poço, canta liberdade. A água que jorra é bênção da verdade. Encontramos o asfalto. Em Hesbom a vitória, o fogo a consumir. Anunciamos ao mundo que em ti vamos persistir. Na terra dos amorreus, nossa herança é real. Pois em cada batalha, tu és nosso cabedal. Canta liberdade, a água que jorra é bênção da verdade. Olhe para a serpente, a cura vem do alto. Em ti, Senhor, encontramos o asfalto. Caminho de promessas, seguimos em ti. A jornada é longa, mas nunca estamos sós aqui. Te louvamos, ó Senhor, com fé e gratidão. Por cada vitória em nosso coração.